A primeira regra da briga de espadas é brigar com espadas. Que delícia, cara! Fala galera, aqui quem fala é o Gariba, graças a Deus, na graça do Senhor Jesus, apresentando o podcast de novo. Olha só que alegria da meninada. Aqui comigo presente hoje estamos o Edson. Magic! O Zuest. Leon Jenkins! Boa! O Vini. Amado pra caralho, tô muito cansado, e o Evandro? É, sou um bêbado mesmo. Amigos, hoje nós estamos aqui com a cara de pau, como sempre, pra copiar, não aqueles. Aqueles outros dois lá que tem uma. Copiar, vai tomar no cu, a gente já tinha planejado há tempo. Cala a boca, Gariba, só apresento e vai. Isso mesmo, eu sou o mestre, hoje faremos um RPG dos Amish. Sim, copiando sim o Caralhinhos Voadores, porque não, Marcel tá é o meu Deus. Marcel é o meu Deus, você cala sua boca, o Marcel é meu Deus. E... Eu falei que a gente ia esperar o Carlinhos postar alguma coisa primeiro pra depois fazer, pra não ficar dizendo que a gente copiou outro site. Aí tá certo, é melhor dizerem que a gente copiou o Caralhinhos do que o outro site lá. Eu disse que vão dizer que a gente copiou, a ideia a gente tem faz décadas de fazer. Faz desde a época da MRZ, pra falar a verdade. Vamos lançar. Aí, porra, Godoca. Foi lançado, aí, vamos lançar. Aí o Caralhinhos lançou. Aí é que daí a gente falou assim: ah, vamos fazer de RPG, vamos. Aí o Vini deu um polígrafo de 400 páginas pra gente ler, pra aprender. Só vamos deixar bem claro que inicialmente quem ia mestrar era eu. Só aqui, como a galera que não leu porra nenhuma que eu passei, cagaram, porque eu acho que o único que leu foi o Godoka. Vai se foder. Eu tive o maior trabalho de ver só as imagens. Eu li metade. O único que leu foi o Godoka e o que não precisava ler era o Zuet, que eu já conheci. O resto, também já manja das putarias. Não manja nada, calma. Tá aqui, Dungeons and Dragons 5.2. O livro dos mestres, dos monstros, dos bichos, das mortes. Lê, é só 1.500 páginas. Rapidinho. Então é isso, não, pessoal. No café vamos. Você termina. Vamos começar logo essa porra. Amigos, deem uma rápida pincelada, assim, como é cada personagem de cada um dos senhores. Quem gostaria de começar? Só pra pessoal que não manja das putarias, tá, sei lá, caiu de balão aqui no podcast, não conhecer. No post vai ter um link pro Quem Somos do site. É, o link que o Gariba não conhecia. E lá tá escrito lá que o... Nossos personagens, quem são, nosso poder. Tá escrito lá que eu sou um bêbado, que quando eu bebo eu fico forte, e quando eu bebo Brahma ou Kaiser eu fico fraco. Esse é o meu background. Eu tenho um bisturi, ele tem um botão especial que viaja no tempo, mas só que eu fico em câmera lenta e o mundo todo em velocidade normal. Isso não vai prestar, sabe? Bisturi com delay, meu Deus. Eu tenho um gato que não ajuda em porra nenhuma e um chapéu que tá meio dificilmente, um boneco de Terry Board, Bogart, que dificilmente ajudaria em alguma coisa. Mas tá atirando ele pra cima quando vai entrar numa briga. Eu atirei ele pra cima pra ser cuzão depois que eu venço uma briga. Mas o gato que pode mandar andar na frente das pessoas pra derrubar elas. E o bicho é curioso, a veterinária tem medo de tratar ele, cara. Ou você pode pedir pro teu gato buscar uma cadeira. E o Vini? Bom, eu tenho um mau humor e eu reproduzo tudo. Eu sou o Serginho, o cavaleiro ranzinho. Eu tenho poder de não dar moral. E o poder do foda-se também, de ignorar as pessoas, e uma simpatia seletiva sempre ativa. É, também possui itens como a armadura da ignorância, a espada da escuridão e o escudo da carranca. E vai tomar no cu da Lisa, sou trouxa que não olhou minha ficha. Olha, obrigado por falar isso. eu li, mas eu queria que você falasse, que você se ajoelhasse aos meus pés. Nunca vou fazer isso, eu prefiro me matar do que fazer isso. Se quiser, eu posso me matar agora e daí eu não jogo. Daí meu personagem seguinte. Ele possui o livro 5.1 do Dungeons and Dragons, dos magos. É 5.1, famoso, velho. 3.5, caralho. 3.5, famoso. Vamos começar logo então essa história e cala a boca todo mundo. Olha o tipo, até parece que manda. Cala a boca aí. Ele é um mestre, hoje tá se achando. Hoje eu sou o mestre. Ele tá sendo um mestre. Calem a boca, vou começar a falar agora, porque eu sou o mestre. Então, amigos, vocês estão sentados na Sala da Delícia, tomando ali um suco de laranja. O Evandro tá tomando aquela Skol, então tá numa energia normal, não tá nem fraco nem forte. Ou o Skol te enfraquece, cara? Tá merda. Não, o Skol tá de boa, né? Vocês estão lá sentados? Não. Nada aí. Vocês estão sentados lá conversando eu sobre... Eu não tô sentado, já falei. Tá, o Vini tá de pé? Não quero ficar de pé também, tô deitado. Ah, porra, tá Vini, tu vai... Tá brincando. Caralho, Vini. O Vini tá deitado na com a vassoura no cu. Pronto. Tá, vai. E só estão os quatro presentes na Sala da Delícia. O... Vejamos aqui o resto do pessoal. Vejamos. Não lembra quem tá no site. Caralho, cara. É que ele tem que olhar na ficha pra não confundir, viu? De repente o cara já saiu, tá ligado? Isso, tem que ficar ligeiro. O Haokai. O David tá cozinhando passar de frango. O Alix tá no. Deixa eu falar, porra. Tá, vamos parar então, de avacalhar um pouco. Deixa o Garibo desenvolver a história. Muito obrigado. O Haokai, o Coruja, o Segui e o Flammer. Junto com o Gariba, que é o líder da equipe, eles foram atrás de outros amishes que estavam perdidos. Que eles sumiram do nada. Desculpa, quem que é o líder da equipe? Não interessa pra você. Malhar. Mas enfim, eles foram atrás desse cara, desses caras que sumiram, que a equipe já estava tendo muitas perdas e pessoas saíam para fazer suas missões e tal e nunca mais voltavam. E os amigos e os amishes estavam com problemas financeiros, não tinham como pagar as contas, tava cortar a água, cortar a internet, todo mundo tá ficando maluco porque... Tem que pagar o host. Não tinha mais como pagar o host, não tinha mais como ver os X-Videos, tava todo mundo na loucura. E vocês estão na merda desde que vocês têm uma espécie de uma super televisão gigantesca que nem a do Barney tem na casa dele, que tem uns 300 polegadas. Amo você, você me ama, somos uma família feliz. E o Skype começa a chamar. Bom, eu como não me interessa, então eu pago por isso. Só corta essa parte, depois o Gariba substitui pro som do Skype. Tá, vou atender essa porra. Aí, já que ninguém se mexe essa merda. Só eu. O Ivan atende Skype. Não, ainda tô reclamando ainda. Só eu trabalho com essa merda. Caralho, merda. Aí o Evandro atende o Skype e vocês não conseguem muito bem ver como é que é uma pessoa, mas é uma mulher e tipo, vocês só conseguem ver uma sombra. E essa mulher fala com vocês. Olá, amiches. Tudo bom? Tudo bem, velho. Vem pra quê? QTC? Quem é você? O meu nome não é importante. Eu tô deitado, mano. Sofá do QG, eu viro de lado e encosto minha boca. Você dá um barulho clank. Eu mais ou menos. O meu nome não é importante, senhores. Eu vim aqui para contratá-los para um emprego. Eu estou sabendo que vocês estão precisando de dinheiro e nós, uma empresa que não podemos falar o nome, precisamos contratar o serviço dos senhores porque sumiu uma peça de grande valia para o meu mestre. Mas soube como que a gente tava sem dinheiro. Não é segredo pra ninguém. deixa eu ver, porque tá a equipe... Vejamos, tem um professor fudido, que é o Gariba, que tem um salário de professor e ainda tá pagando a faculdade. Tem um cara que faz universidade de gastronomia e não cozinha porra nenhuma, nem post de comida faz. Tem outro cara que tá desempregado, faz camiseta, mas também não tá conseguindo manter. Tem um... um craqueiro que só torra dinheiro com crack, tem um outro cara desempregado, tem um advogado, mas mesmo assim ele não vai ficar pagando conta de todo mundo, não é verdade? Porra, eu sou autônomo, vai tomar no cu. Mas é fudido também. Deixou o ponto bem óbvio. Ok, tamo fudido então. Então vocês estão precisando do dinheiro, certo? Sim. Vocês vão aceitar a missão, certo? Não, eu vou atender o Skype. Depende do pagamento, né? Porra, Gariba! Peraí, Godok, dá isso aqui. Eu pego, passo a mão do Godok e jogo longe. Pegou o quê da mão do Godok que eu não vi? Eu tirei a bisturi da mão do Godok e joguei longe. Para de usar. Já falando parar de usar essa merda, cara. Aí ela tá olhando assim pra cara de vocês, tá uma confusão foda. Mas isso aqui é assim, tem certeza que quer contratar a gente, cara. Que é só surpresa. É bom ter uma noção como é que funciona. Então considere-se contratados, ela imprime um contratinho e manda pra caralho. Você. Primeiro que eu quero saber quem é que é teu chefe, porra. Não trabalhar pra piranha nenhuma assim, caralho. Não interessa pra você quem é nosso chefe. Então não interessa. Pra vocês, querendo contratar vocês a gente, estão precisando então. De dinheiro. Quem quer contratar a gente, então? Tá precisando tanto do nosso serviço assim, tem que dizer quem que tu é, caralho. Como é que eu vou meter vocês no processo aí se não pagarem? É. A gente vai dar metade do dinheiro pra vocês com antecedência. Opa! E a outra metade, assim que tiver tudo preparado. Mas ai de vocês se vocês não cumprirem aquilo que vocês forem contratados para fazer. Se vocês deram um calote na gente, nós iremos acabar com a vida de vocês. Mais do que a vida de vocês está acabada. Bom, você é o primeiro que a gente vai dar um calote, né? Amor, show me the money, bitch. Aí... Calma, aí tipo, debaixo da TV tem uma impressora, aí começa a imprimir um... Cara, matricial. Eu imaginei uma televisão daquelas de tubo, tá ligado? E uma impressora muito vagabunda embaixo, aquelas matricial. Exatamente, cara. Não, cara, aquela impressora que cospa uma fitinha, assim, sabe? Igual o filme do James Bond antigamente. Telegrama. Gente, o Skype tá tocando. Porra, a gente atendeu essa merda por meia hora, caralho. O que saiu da impressora? Saiu dinheiro ou saiu o comprovante? Dinheiro. Dinheiro com marca d'água e tudo. Porque saiu dinheiro, a gente já devia estar usando isso. Saiu um contrato que os quatro têm que assinar. Ah, tá. Tem que conhecer firma essa bota? Falou, tem sim, depois vocês passam lá no quarto cartório da cidade onde fica a sala da delícia. Aí vocês fazem. Alfenas. Não, porra, você só enfia essa merda de volta na televisão que eu já consigo pegar, vai logo. Tá bom. Essa... Ela está nervosa. É assinatura digital. É, assinatura digital, impressão digital. Pronto. Aí. Vou assinar qualquer merda, mas tá bom, vamos lá. Se não desenvolve, é que não assinar não vai desenvolver, né, cara? Então não assinar. O Gariba não é um mestre bom o suficiente pra dar uma volta no que eu queria fazer, então tá bom. Possivelmente eu não sou bom mesmo, mas é a vida. Aí vocês colocaram de volta o contrato na televisãozinha, aí a mulher tirou assim o contrato, deu uma olhadinha, conferiu, né? Porque sempre ficar ligeiro com um bando de sem vergonha que nem os Amish são, e você já tem um grande histórico. Não sei nem por que tá falando. Eu vou apontar o dedo pra tela e vou dizer assim: olha aqui sua piranha. Eu posso ser babaca, mas não sou caloteiro. Tá? Vai tomar nesse cu aí. Na verdade. Tá, na verdade, né? Ok, quem que eu preciso matar agora, cara? Não, vocês. Aí ela começa a falar com vocês, lógico, né? Então agora que está tudo combinado, vocês precisam seguir para uma ilha que fica no sul do Atlântico. Do Atlântico Norte. Atlântico Norte. Isso. Lá vocês deverão localizar o Chapéu Sedutor, que é um item de grande valia do meu mestre. Eu suponho, assim, só uma supositória, que a gente vai ter um veículo pra levar a gente pra lá, né? Porque... Não, mas vocês têm um veículo. Como assim? A gente tem? Qual lógico, veículo? Vocês têm o Aero Amishis. Ah... O Amish X lá, o Jato Amish. É porque não vai dar pra ir com o Bug Amish. Não dá pra ir com o Bug Amish. Não cabem todos na minha cadeira de balanço cósmica. Vocês têm um Aero Amish, vocês podem ir pra lá? Tá. Você tá dizendo que a gente aí ela pergunta, mas alguém aqui sabe pilotar o avião ou eu preciso enviar um piloto para vocês? Se não for complicado igual a cadeira dos oeste, dá pra pilotar de boa. Quanto muita altura, não dá pra ir de busão, né? É bem complicadinho, assim, não é muito complicado, não é muito complicado pra, se pra pilotar. Se o aeromixo começar a cair, eu giro meu bisturi e vou levando, sou levado por ele, vou martelo do Thor. Infelizmente, a tecnologia da Terra é muito, muito inferior ao meu PlayStation, então eu não posso adaptar o meu controle no Aeromix 1. Olha, eu jogava Afterburn, cara, sério. Vai ter que ser. Eu jogava cavalo normalmente. Eu jogava Flight Simulator na época que você batia na biruta assim e o avião explodia. Eu acho que o Godog tá mais habilitado pra dizer. Ela fala, foda-se, não me interessa em Top Gun, uma vez no Nintendo. Eu sei disso porque eu bati na biruta. Mas ela continua falando: foda-se que vocês jogaram, deixaram de jogar, não importa isso pra mim. Eu quero saber que vocês façam o trabalho de vocês. Eu quero agora que vocês me passem o número de uma conta pra que eu possa. Como é que se fala? Pra passar o dinheiro pra conta das outras pessoas? Transferência. Caralho, velho. Fazer um doc. Passa pra Condevando, que eu tô devendo o Broforce pra ele até hoje. Então, já desconta, entendeu? Isso, aí o Evandro passa a conta pra ela, ela pega, mexe lá no computador e o Evandro vê uma boa quantia caindo na conta de vocês. Aí, quantia que vai eu estabilizar. Calma, galera. Vou usar foi 99. Vou usar os meus poderes judaicos de peixinho pra tentar. calma aí. Pera aí, então, tá legal. Calma. Você joga 3 dados aí de peixinho, judaica. Judaica. Eu tirei um 4, um 5 e um 6, cara. Errou. Não conseguiu, não. Qual era o parâmetro final de contas? Tirei 3, 6. Errou. Pois é que é pechincha, cara. Não, tem que ser porra, baratinho. 6 é caro. Quanto menos o número, melhor o animado. Não ia jogar dado. Eu ia tentar te convencer na malada, cara. Não, mas tem que jogar dado pra você conseguir convencer. É. Então fala, vai. Vamos ver se você passa. Persuasão, cara. Então, cara, senhorita sem nome, veja bem, do seu centro do sofá e puxa um jogarete. Já que nós vamos realizar esse serviço e vocês estarão pagando aparentemente metade antes e metade depois, dependendo da qualidade do serviço, eu acho que poderia haver um aumento no acréscimo, de acordo com as taxas Dow Jones desse ano. E como a Bolsa de Valores de São Paulo está em alta, creio que muito do dinheiro que seria aplicado nessa missão implicaria no valor, na qualidade e desenvolvimento dela. Entende? O que me importa não é qualidade, o que eu quero é velocidade e vocês já estão demorando demais com esse papinho. Porra, tu não sabia nem a quanto pra depositar, isso é o que demora ou... Não sabe nem como é que se chama a transferência. Ah, como é que faz a transferição aí do dinheiro, porra. Aí você não conseguiu mais dinheiro com isso, não. Ah, entrou uma grana aqui na minha conta aqui, eu tô pensando em fugir. Bom, a da pé você então, não vai longe, na verdade, então. Ela passa pra vocês as coordenadas da ilha, que fica no sul do Atlântico Norte. No sul do Atlântico Norte. Isso. Ah. Aí vocês têm que ir pra lá agora, né? Aí. Quem vai dirigir? Tá, mas peraí, como é que é esse negócio que a gente tem que recuperar aí? É o chapéu sedutor, cara. Como assim? Ela mandou uma foto. Ah, tá. Ela mandou uma foto, é um chapéuzinho marrom, contudo, e realmente tem um sorrisinho malicioso. Isso, um sorrisinho malicioso. Sabe o sorrisinho daquele filipino? Filipino não, qual é o nome daquele cara lá? Filipino, né, que dá aquele sorrisinho sedutor? Ele tá tomando suco de laranja, né? Isso, o chapéu tem essa cara. Embaixo do chapéu tem o Barry White, né, cara? Chapéu sedutor. Tá, beleza, vamos lá então. Pego todos os meus equipamentos e tô indo pro Amish já. Peguei minha cerveja aqui e vambora. Vocês pegam todos os equipamentos e partem pelo Amish, Aero Amish. Poxa, eu chamei Aero Amish, mas se chamar Aero Amish. Amish Airlines, já virou uma companhia aérea agora. É. O Amish Force One. A Beach Force One é legal. Boa, pegamos a Beach Force One. Aí vocês estão chegando na ilha. Vocês reparam, quem tá dirigindo é o Vini mesmo, sei lá. Qualquer um dos seis, pode ser. Eu não ligo se eu tô pilotando certo ou errado, então eu só vou pilotando. Deve ser muito fácil. O barulho da versão do Iron Mission 1. O Edson faz, peraí. Obviamente o... O Amigo Force One é um... É um DC-10. Então daí vocês estão se aproximando, até que o radar, o Amish's radar, começa a apitar que tem um objeto se aproximando da aeronave. Godoka, que porra é essa aí no radar, caralho? Godoka? Eu não sei. Ele tá vindo rápido na nossa direção. Eu sugiro. Eu não sei ler. É uma mancha verde. Ok. Eu não sei ler essas porra de radar aqui, cara. Ah, nós estamos perto então, daí. Então todo mundo joga 3 dados aí pra ver se alguém consegue ler o radar e sacar que porra que é aquela. Ah, qual que é a dificuldade? Não interessa a dificuldade, eu não vou falar. Eu vou jogar. Quem jogou aí? Tirei 3 oito. Tirei. Caraca, 2 e 3. Tirei. 3 oitos? Como 3 oito, cara? Tirei 2, 4, 5. Não importa o número que eu tirei, não vou falar. Aí, ó. 6, 6, 5. 6, 6, 5. Tirei 2, 4 e 1, 3. 5, 2 e 3. Tirei 4, 2 e 1. Tá, o Vini descobriu que é um míssil se aproximando da nave. Tá, eu vou olhar calmamente pro Evandro e vou falar. Fudeu, caralho! Tem um míssil aqui de direção nessa porra! Caralho! Eu vou tacar meu bisturi nele, às vezes ele... Vou diminuir a velocidade. Você vai tacar o bisturi no míssil? Não, peraí, eu consigo... A gente já tá perto da ilha? Já está. Vamos se aproximando, então ali eu perto da... Vou fazer o seguinte então, ó. Como é que você tá no treco da cadeira do Zuete? O Zuete tá com a cadeira dele, tá? Não, mas ficou em casa. Caralho! Deixa atrás a porra do gato inútil, cara. Por isso que eu larguei o Hamster em casa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou embicar a nave lá em direção da ilha e eu vou acelerar. Mais explosão, que o míssil vai atingir a gente, cara. Não adianta mesmo. O míssil vai atingir a gente. Na explosão, a gente ejeta e espera ver o que vai acontecer, cara. Tem paraquedas nessa porra? Tem paraquedas nessa porra, Daniel? Eu quero rolar um dado pra dar um tapinha nas costas do Vini e pular de paraquedas. Não tem paraquedas, avião? Paraquedas, avião? Tem. Vocês têm 3. Vocês só têm 3. Vocês três, pulem de paraquedas que eu resolvo aqui. Tá. Vamos lá, cara. Por mim tá de boa. Por mim tá ótimo. Tá, Vini. Vai ver o que eu vou fazer. Vai demorar forte. Precisa. Vou pegar um. Vou fazer o seguinte: tem o acelerador e o manche ali do Amish Air Force One. Eu vou pegar uma vara, vou prender a vara do acelerador. Vou dar uma varada. Vou colocar um tijolo. Colocar um tijolo no acelerador e prender uma vara no manche pra ele ficar estável. E eu vou pular do Amish Air Force One que nem o Capitão América, só que o escudo já tá baixo. Boa! O escudo da carranca vai proteger minha queda. Faço isso. Oi? Não, tranquilo, isso aí. Vai. A gente tá de paraquedas. Precisa jogar alguma coisa? Sim, não? Sim. Não, os três Amishes pularam de paraquedas, estão descendo. Daí vocês veem o míssil se aproximando do avião. E o Sir Vini pulando com o escudo pra baixo do corpo, descendo a alta velocidade pra cair ali perto da praia. Tá os três descendo tranquilo. Não, na guerra ainda. Tá os três descendo tranquilo de paraquedas, assim, passa um míssil que é o Vini, né? Só escutam. Ai, caralho! Aí, Puta, esqueci o negócio do avião, alguém volta lá pra pegar. Então, amigos, aí o míssil bate no. No avião, o avião explode e acaba o impacto da explosão, né? O oxigênio que ele é empurrado, ele acaba atingindo vocês e vocês meio que começam a cair de forma mais não segura, como vocês estavam. Eu vou então entrar na posição de queda e na hora que tiver encostar no chão, vou encher o chão de porrada pra desistir de me ferir. Eu vou tomar um gole de cerveja pra ficar forte o suficiente pra aguentar a queda. Eu vou acionar um paraquedas reserva. Esperto, então o Zueche dá um soco no chão aí, joga 3 dados. 2, 3 e 2. Você conseguiu e ainda abriu uma cratera no chão de um tamanho gigantesco. Aqui deu 4, 5 e 5. Você tomou a cerveja, você meio que se transformou assim, ficou mais fortão, agora sua cor é verde e... Cinza, cara. Cinza, desculpa. e você bateu no chão e só a bunda doeu um pouquinho. Mas nada muito forte assim, aí você toma um pouquinho de dano. Caiu de cu no chão, caiu de cox. É, caralho, só eu lembro aqui. E o Godoka tá demorando lá pra descer, tá lá em cima ainda, tá descendo. Tá de boa, tá de boa, paraquedas. É, o Godoka acho que não perdeu de paraquedas. É, ele usava o negócio lá e descia em slow motion, né? Exato. O problema é que vocês vão demorar 2 dias pra ele descer até o chão. E o Vini caiu na água, joga 3 dados aí, Vini, pra ver se você não sofreu nenhuma fratura. Eu tô barando de cola. Eu tô de armadura e escudo, caralho. Não, mas tem que jogar os 3 dados. É, ajuda muito numa queda. 2, 3, 5. É, você não tomou dano, mas você tá quase se afogando porque o metal tá te puxando pra baixo na água. Que metal, cara? Você não tem Deus metal, não. Mas você consegue, você só tá, tipo, bem no fundo, já assim, sei. Mas você se esforça, já tá? Já sei, eu vou usar meu poder de ignorar pra ignorar a água e vou andar. Então, beleza, você ignorou a água e saiu ali da praia, subindo e conseguindo respirar. Não dei moral pra água e saí andando na praia. Eu andando igual o Connor McCloud, anda debaixo d'água no Highlander. Vai tomar no cu, vai se fuder. Aí o Zueste, o Evandro e o Vini se encontram na praia e estão esperando o Godoka descer. Enquanto o Godoka vai descer, vocês vão fazer alguma coisa? Porque vai demorar um pouquinho, porque ele tá... Eu olho pra cima e eu pergunto pro Evandro e pro Zueste. Vocês sabiam que tinha paraquedas reserva? Não. Eu nem pensei. E falando isso, só pra saber. Eu grito. Você tem noção que tava só na segunda prestação do jato, né? Você tá ligado que a gente caiu numa ilha que a gente não conhece, a gente foi contratado por um desconhecido, a gente não tem como voltar, né? É, bom, a gente vai ter que improvisar a partir de agora. É. Eu pego um pedaço do paraquedas pesado, amarro um bilhetinho e jogo na mira deles com o escrito item de segurança básico. Aí o Godoka, ele cai na praia e ele e os quatro estão reunidos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero saber de onde veio esse míssil e descobrir quem sabe que a gente tá aqui e quem que é o filho da puta que vai morrer. Cara, olha, no momento os filhos da puta que vão morrer provavelmente vão ser nós. Cara, a gente tava precisando de dinheiro, a gente não devia ter mandado o Bruno embora, a gente devia ter prostituído ele. Mas o Bruno não foi mandado embora, o Bruno morreu, o travesti místico está morto. E ele já disse que nunca faria isso pro pagamento. Ele disse que mistura prazer com trabalho, cara. Ele está sempre vivo nos nossos corações. É. Mas então, amigos, o Godoka reparou que no meio das águas existe uma pequena trilha de fumaça que dá pra saber de onde veio esse míssil. E da água? Da água? É, do oceano, isso. Olhando pro oceano, assim, sabe quando, tipo... Chega tipo, até quando tava lá em cima, ele viu o jato. Ah, isso. Tá, dá pra ver o trilho da fumaça do... Não do jato, do... Do míssil. Do míssil, isso. Ele veio da ilha. Ele veio da ilha. Não. Não? Ele veio da... Parece que é do meio do oceano. E agora? A gente não vai investigar o meio do oceano, né, cara? Eu entro no meio da ilha, foda-se. Aí vocês vão pra ilha? Onde tem um tem mais, rapaz. Eu vou me esconder. A gente não vai ter como chegar no meio do oceano lá, cara, então vamos ter que desbravar essa porra disso aí, né? O Zueichi começou a sentir fome. Ele é meio gordo. Eu escondo o biscoito da força. Bom, então eu vou ver se tem algum coco ou algum animal ameaçado de extinção aqui. Olha, Zueichi, ele tem uma plantação com vários vegetais nutritivos e saborosos. É, então eu peço pra... Baca da sua mãe comer essa porra. Biscoito não, que isso. Olha os biscoitos estralando aí, o pacote de biscoitos estralando. Zueixe, você tem que jogar agora 3 dados como se você vai conseguir resistir a pegar o biscoito dele. Ah, ou você escolhe, você vai tentar resistir, não pegar o biscoito dele ou você vai pegar? Calma aí, vou tentar resistir, eu sou um cara legal. 2, 6 e 3. 2, 6 e 3? Isso dá quanto? 2, 6, 3, 11. Você conseguiu, mas você tá de olho no biscoito dele, você não consegue tirar o olho. Tá, calma aí, caralho. Tá, nisso eu saco a espada. Nisso eu saco a espada, eu olho pros 3 e digo assim: olha aqui, caralho. Eu não vou morrer aqui nessa porra, não. Eu já tentei desviar aquela porra daquele míssil, não deu. Sorte que tinha aquele tijolo lá. Agora o negócio é o seguinte, caralho. Nós temos que tinha o tijolo no avião? Enquanto o Vini está falando, vocês escutam um. Aí, olha, é a mãe do Gariba. Eu quero, é alguém com o dedo enfiado no cu. Eu quero passar. Vini, joga três dados, Vini. Calma, caralho. Tô tentando fazer aqueles discursos pra unir a galera e sobreviver. Mas tá a ação tá acontecendo, cara. Vai. Joga três dados. Sei. E vai. Joguei aqui. Deu um, três e um, quatro. Eu quero... Um, três, quatro, oito. É, você levou uma bundada na cara, velho. Eu quero passar um pacote de biscoito no saco. O Edson tá preocupado com o que vai ser, cara. O Vini levou uma bundada na cara e meio que caiu na terra. E tipo, o cara, ele deu uma bundada na cara dele, está de costas assim, ele tá com uma sunguinha fio dental bem cravada no cu, com uma bundinha, com tudo bem depiladinho. Caralho, o Vini tomou isso na cara, velho. Tomou uma bundada na cara. Eu dou quatro passos pra trás. Eu tô em posição de defesa, né? Aí o cara dá uma risada assim, se vira, e vocês olham, que é ninguém mais, ninguém menos do que Rob Schneider. Cara, eu já tô com a espada na mão, eu só levanto. Eu continuo rindo. E eu ataco ele em carga, meu. Eu odeio Rob Schneider, cara. Eu não sei o que eu faço. Você não vai tentar nem se controlar pra saber? Não, eu quero fazer isso. Eu me deixo dominar pelo ódio. Eu não sei se eu dou risada ou se eu me assusto, porque tipo, o Rob Schneider deu uma bundada na cara do Vini, velho. Eu chamo mesmo a galera pra sentar junto comigo e até ofereço os biscoitos. Tirar uma foto disso. Eu vou jogar três dados aqui, peraí. Opa, o Evandro está paralisado esse turno, porque ele está dando muita risada do que acabou de assistir. Ele não vai conseguir fazer nada. Rob Schneider, cara. Aí o Vini vai tentar dar uma espadada no Rob Schneider, né? Aí vai, Vini. Põe meu escudo na frente. Né? Inicialmente eu vou tentar dar a volta por trás para flanquear ele com o resto da galera e tipo, deixar ele no meio. Eu vou ficar de um lado e a galera vai ficar do outro. Ah, você não atacou ele? Não, cara, eu não sou burro. Vou atacar ele direto, cara. Porra, eu quero me posicionar primeiro, porra. Aí ele fala pra vocês, hein? Incrivelmente ele está falando português, tá, gente? Aham, então vocês caíram na minha armadilha? Tá falando com aquela voz daqueles dubladores vagabundo. O que tu quer, Rob Schneider? Eu quero comer o cu de vocês, é isso que eu quero. Que o cu que eu mais quero é o cu judeuzinho do Vini. Eu amo um cu judeu, por isso que eu entrei nessa trupe que veio para destruir os amiches. Ah, tem mais gente contigo. Tem mais gente querendo matar a gente. Aí ele bota a mão assim na boca, tipo, falei demais. Ele, calem a boca, tudo que você eu quero imbecil. É imbecil! Eu só olho pra ele e falo assim, calma, cara. Eu olho pra ele e digo assim, seu imbecil, você esqueceu de uma coisa, que também é judeu, e apá. Boa, Vini, boa. Eu não posso mexer, mas eu tô aplaudindo aqui. Enquanto ele tava falando essas merdas, eu dei a volta e dei um ataque com ele. Se ele for correr na outra direção, ele vai ter que ir pra cima da galera, tá ligado? Então você tenta atacar ele, vai. Eu olho pra cima e eu grito, Thunder! Thunder! Não, para, eu tenho que trabalhar 6 horas da manhã, pode. Tá, eu vou atacar com a espada do escrotidão, então eu tirei um 2, um 3 e um 4. Tá, então você tá indo em direção a ele, correndo. Mas o Rob Schneider desvia do seu ataque e ele não encosta em você, ele joga umas moedas. Ah não, ele é judeu, ele não pode fazer isso, né? Chupa essa, otário. Chupa. Ele no meio do desviando, ele foi tirar as moedas e botou de volta no bolso. Então, ele tirou o saco. Pegou no vento, né? A gente encostou no chão e pegou de novo. Ele tirou o saco de moeda e deu na cara do Vini. Tenta desviar, Vini. Três moedas, três dados. É difícil. Posso pra desviar, viu? Posso botar o escudo, não, porra? Desculpa, você também. Como você pode se defender com o escudo? Pode ser. 3, 4, 5. 3, 4, 5? Levou na cara. Tá ficando nervoso, cara. Já posso atacar ele. Eu tô nervoso. Tá, agora eu vou atacar ele. Vou dar um soco nele. Aí ele vê que o circo tá fechando e ele tenta correr. Então, eu posso correr atrás dele? Mas você tá dando risada. Porra, mas quando é que eu vou parar de rir, caralho? Ele já fez uma ação, o Vini fez uma ação, daí os outros dois... Mas se ele for, se ele for correndo, cara, ele já correu pro meu lado. Ataque de oportunidade, cara. Ele tá correndo pro meu lado? É, pra que lado ele tá correndo? Ele tá cercado, né? É. Ele tá correndo pro lado que o Evandro tá dando risada. É. Fudeu. Saiu, fugiu. Eu tento cercar, ele. Porra. Como assim, cara? Ele não tem nada. Ele se meteu no meio da mata, ele viu que ele fez uma cagada de atacar assim sozinho. Na verdade, o mestre percebeu que fez uma cagada de fazer o cara. fogo, Damato. Caramba, ele correndo como se fosse ajudado por poderes superiores. Eu dou aquela olhada pro Zuit e disse, superior não. Ele correu como se tivesse um bar mitzvah do outro lado. Vamos atrás, filho da puta, cara. Aí vocês vão tentar seguir o rastro dele? Olha, não deve ser difícil, eu vi pelos tirintar de moeda. a gente tem que vingar a humilhação que o Vini acabou de passar, cara. É, o Vini não tá nem machucado, mas ele só tá meio com o rosto meio avermelhado das bundadas que ele levou. Cara, era o Rob Schneider, cara, isso é muita humilhação. Não que eu me importe, mas é o maldito Rob Schneider, cara, ele merece a destruição, só isso. Eu olho pra todo mundo e digo, ele é meu. Vou fazer miséria, cara. Miséria. Vocês seguem a trilha dele e passa-se por muito tempo, vocês seguem, tipo, ele deixou os passos dele mata no fechada, chão, né? Sim, é mata fechada, mata aberta. Então, é meio que uma mata mais pro lado do tropical. Então tá tocando aquela música, assim, tipo a música do King Kong de fundo, do King Kong não, do Donkey Kong. Donkey Kong de fundo. Ah, então dá pra enxergar o céu, assim, não é nada muito... Tá, mas tá escurecendo já. Ah, tá. A gente precisa arranjar um local pra montar uma base e acampar pra passar a noite, galera, porque se esse filho da puta voltar... Ah, a gente vai ter que estar preparado. Ainda mais que a gente não sabe se ele tá junto com os caras que atiraram um míssil em nós ou não, né? Mas a gente não vai perder o rastro se a gente parar, cara? Ele vai ter que parar em algum lugar. Ele vai ter que parar em algum lugar também, cara. Tá noite, tipo, ele é a porra do Rob Schneider, cara. Ele não entende porra nenhuma de mato. E com aquelas pernas fininas, não pode ter vindo muito longe. A gente procura uma clareira ou a gente para de... Não, cara, a gente precisa procurar, sei lá, uma caverna ou vamos subir tudo em cima das árvores, velho. E ficar lá em cima até amanhecer. Ah, Gariba, são coqueiros ou são... tem árvores? Coqueiros. Né? Só tem coqueiros ou palmeiras? Parece... É tudo igual. Coqueiros e palmeiras. Tem ambos. Coqueiro tem coco, palmeira não, pô. É mesmo? Evandro, vamos derrubar umas quatro aí pra virar uma cabaninha. É, cara, acho melhor derrubar aí umas árvores. Pra gente é barbada, só dar umas porradas aqui que tá no chão. Isso, daí vocês fazem uma cabaninha assim meio improvisada, né? Mas vocês conseguem passar a noite tranquilo, só com um pouquinho de frio. Então, é isso daí... que eu ia falar. Nossa, de fogueira, né? Cadê o chum quando a gente precisa dele? Longe, muito longe. Graças a Deus. Aí vocês passam a noite e vocês dormem ou algum vai ficar acordado? Eu vou ficar acordado. Vamos montar turno de guarda. Eu tô bêbado. 3 horas cada um. A gente tira o Evandro, que o Evandro tá bêbado, então não vai ser muito útil como guarda. Eu consigo me acordar mesmo. 3 horas cada um. 3 horas cada um de guarda. Quem dorme 9 horas? É pra todo mundo dar os turnos e tal. 2 horas cada um, tá bom. Dorme 6 horas. Então tá certo. Primeiro turno, quem ficou foi o Vini, né? Depois. Aí depois ficou o Zueixo e depois ficou o Godoka, né? E enquanto o Godoka tava no turno dele, comendo tava biscoito. Quase amanhecendo, comendo biscoitinho. Agora eu tiro o biscoito do saco e come. Te engasga essa merda aí. Eu perdi um pouco pra vocês. Enquanto vocês estavam lá no dormindo em sono profundo, o Godoka, um pouco sonolento ainda, mas ligeiro com o que acontecia no mundo, o Godoka ouviu um barulhinho, assim, bem lá, tipo, pro meio da mata, mas ele acha que ele é... Porra, de novo? Acorda a galera. Aí você acorda a galera, certo? Tá amanhecendo assim, o sol já está quase aparecendo assim, sabe? Tipo umas 6 horas da manhã, mais ou menos. Tinha fogueira? Não tinha fogueira? Tinha fogueira. Eu acendo uma tocha. Se esse puto vier... Vou levar. Vai lá e a tocha. A tochada no cu. Bem, daí você espera um pouquinho, os outros estão levantando, mas nada acontece. Beleza, de onde tá vindo essa posição? É do norte. Alguém sabe pra que lado ficou o norte? Só posso supor que norte é lá. De onde tá vindo o sol? Quando a gente tava seguindo ele a primeira vez, a gente foi pro norte? Não, vocês foram pro leste. Viado, vocês tipo estavam no sul da ilha, entendeu? Foi meio que ali pro nordeste. É, a gente foi que tem mais. Vocês foram encontrar o Flammer na ilha. Não. Entendeu? Então que tem mais putos aqui, além do Rob Schneider. Eu já saco a espada escura e já fico de prontidão. Vamos continuar pra oeste. Godoka, eu me liguei nesse cagaço. Já vamos ficar de prontidão já, então. Aí vocês vão agora, seguir agora norte, o Veste, é Veste vai virar o boné dele pra trás agora. Mas nada, nada acontece, amigos. Foi só o grito mesmo que vocês ouviram então e ninguém apareceu. Vamos ver se a gente acha ainda o rastro do Rob Schneider e vamos tentar ir atrás dele. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Aí vocês continuam indo pro norte. E vocês chegam assim perto de uma árvore, tem uma figura deitada, uma figura meio, como pode ser, com trajes um pouco excêntricos, meio sujos assim, parecendo um mendigo, com uma barba volumosa, um cabelo tá ligado, assim, tem umas crostas. Tá ligado aqueles sinais de mão tá ligado aqueles sinais de mão? Nunca se faz, para, segue, observa. Eu digo pra galera ficar, vamos tentar cercar o cara e qualquer coisa a gente, sei lá, não souber quem é, a gente cercou o cara e tá pronto pra qualquer coisa. Beleza? Aí ele levantou. Olhou pra vocês. E vocês reparam que é ninguém mais, ninguém menos que o Ventania. Eu ataco ele. Aí ele tira uma ganja ali e começa a fumar e olhar pra vocês e abanar assim, com a mão sorrindo. Eu ataco ele. Você não tá entendendo, eu não gosto do Ventania. Caraca! Assim de graça você vai atacar o cara e ele não fez nada pra vocês? 2, 2 e 1. Deixa eu ver. Você acertou o Ventania, você acertou em cima do mamilo dele, que ele tava sem camiseta. Aí você arrancou o mamilo do Ventania. Aí ele colocou a mão. Colocou a mão assim no peito sangrando, gritou e falou: você tá maluco, meu? Ô, mano! Você tá maluco, cara? O que eu fiz, cara? Cara, quando ele começou a falar, eu já ataquei ele também. Aqui a gente basta pra pergunta. Aqui tirei 2, 4 e 1, 3. A gente tá puto já com o Rob Schneider, né? Se aparecer, a gente tá batendo. 2, 4 e 1, 3. 2, 4, 1, 3? Deixa eu ver aqui, peraí. Só que eu tenho uma porra de uma espada, né, cara? Não vou arrancar só A sua espada bateu no cabelo do Ventania, só que ficou nele mesmo. A sua espada prendeu no cabelo do Ventania. Cravado no cabelo. Aí o Ventania tira uma caspa gigante do cabelo e joga em você. A caspa meio que do tamanho de um, sei lá, de um cachorro grande. Não, cara, tu não. Tu não é a caspa, entendeu, não, cara, é um piolho. Desculpa. É um super piolho que ele tá com em você. Mano, eu ainda tô com a tocha. Eu vou. Está. Só que ele joga a tocha. Meteu um pé no peito dele, cara. Bem no mamisco, cara. Vamos jogar 3 aí. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4? Acertou o coitado, o Ventania caiu no chão, em posição fetal, segurando ali o mamilo que tava quase caindo no chão. Minha vez de bater nele, então. O cara tá no chão, né? Aí ele fala: parem, por favor, eu não fiz nada, eu só estou me protegendo. Como é que são seus amigos? Bate nele. Eu joguei aqui, ó, 4, 4 e 1. Ele não tem defender, tá no chão, cara. Eu não quero. Não tem defender. Você acertou a cabeça. Oh, mercy! Você acertou a cabeça dele e Ventania desmaiou. Ok. Ótimo, agora temos que saber o que ele tá fazendo aqui. É, agora a gente amarra ele. Pra ele acordar. Evandro, me dá uma das tuas cervejas aí. Porra, dá uma cerveja pra ver como fazer, caralho. Porra, velho. Dá uma Kaiser aí. Pega essa merda aqui, isso que eu não vou tomar. Dá Sintra pra ele. O Evandro tem uma Kaiser ali escondida em último recurso. Glacial. É que se gelar, parece. Eu ouvi dizer que fica bom. Pior que até que fica, velho. Ih, que horrível. Pega essa merda aqui. Aí vocês estão lá meio que brigando ainda por causa da cerveja. Não, porra. Nós amarramos o cara na árvore. Eu vou pegar, vou abrir a cerveja e vou botar embaixo do nariz dele, assim. Uma verdade que esposa é aí, ele cheira aí, assim e meio que quase ignora. Aí no que ele ignora, eu vou pregar a mão na cara dele. Tipo, acorda, vagabundo! Acorda, vagabundo! Ele acorda assim. Tem uns malucos batendo as pessoas nessa ilha. Quem que sou, cara? Eu jogo a cerveja na cara dele. Aí ele abre a boca e consegue beber um pouquinho. Foda-se, você é Kaiser, meu. O problema é dele. Eu pego o estoque dele de maconha e tá com fogo. Vamos ver se ele não acorda agora. Aí você pegou o estoque dele de maconha e ele: não, o que você tá fazendo, cara? Não, por favor, não acabe com isso aí não, agora, cara, seguinte, por favor. Ou tu vai falar tudo que a gente quer, ou a gente vai acabar com o estoque de maconha. Já é suas parangas, velho. O que que vocês querem saber? Eu só tava aqui de boinha, fumando minha maconha. Ah, boa. Vocês não queriam vagabundo. Cala a boca. Vou fazer as perguntas que tu vai responder. Faça logo o que você quer, porque eu não sei o que vocês querem. Que porra tu tá fazendo nessa ilha aqui, caralho? Aqui você não sabe, mas é a maior produtora de maconha que tem na América Latina. Eu vim para cá sentir essas maconhas exóticas, porque as maconhas daqui são diferentes das outras maconhas. Tá, e agora... o que diabo o Rob Schneider tá falando aqui? Porra. Quem é Rob Schneider? Eu não sei quem é esse cara. De quem você está falando? O Gigolô pro Acidente, caralho! Porra, tu nunca assistiu, cara? Não, eu não assisto televisão. Eu prefiro ir na ópera. É um filme de muito sucesso. Eu vou para a ópera, eu não assisto televisão, não assisto cinema. Eu dou um tapa na cara dele, porque todo mundo sabe que o Ventaninho não vai na ópera. Mentiroso, filho da puta. Tá, eu pego a espada, ponho na garganta dele e digo: quem é tu de verdade, seu filho da puta? Aí... Filho da puta! Chama de Godinho, pô. Ele fala: não, eu sou o Ventania, eu só vim aqui cuidar desses pés de maconha que o senhor Iene pediu. Senhor o quê? Iene. Iene. Iene. Todo mundo conhece ele como Iene. O japonês, né? Iene. Iene? Eu não sei, eu simplesmente não recebi uma proposta de pra vir cuidar aqui dos pés de maconha dele. Tá, só isso, filho da puta, alguma vez, e não? Tu tá trabalhando de graça, é? Não, ele me paga tudo. Cadê pela internet. Esse Iene, por acaso... Eu tenho a 3G da TIM. Esse Iene, por acaso, é da mesma gangue do Gangorra. Eu não sei quem é Gangorra, eu não entendi essa aquele que é isso. Aquele que encheu teu cu de porra. Ai, ai. Ai, caralho. Caiu o Lu. O homem me encheu. Garoteou, cara. Ele ficou com uma cara de bosta, assim. Tipo, aí ele baixou a cabeça, fez um não, assim, tipo, puto, não acredito que eu caí nessa. Ele tá triste agora, gente. Ele tava sorrindo quando encontrou com vocês, aí bateram nele e ele tá um cara triste, assim. Tá legal, filho da puta. O negócio é o seguinte, ó. Nós não vamos te soltar, tu vai levar nós pra esse tal de Iene aí, senão nós vamos queimar tua maconha e enfiar assim no teu cu. Não, cara, isso vai dar barato, tá bom, nele, cara. Tem que ser um motor. Tá bom, velho. Tudo que eu conheço dessa ilha é a parte oeste e leste, são os dois. Tem noção dos pontos cardeais. Vocês vão acreditar nesse cara em ponto cardeal, caralho? É, cara, são dois, mano. Vai levar nós por esse tal de Iene agora, senão nós vamos sentar a porrada. De novo. Mas eu não sei onde ele está, ele nunca entrou em contato com ele pessoalmente. Então a gente vai pra pessoa. Eu acho que você não liga pro que acontece com o seu mamilo. Eu seguro o mamilo na mão dele, na frente dele. Por favor, não faça nada com meu mamilinho. Eu não sei, eu não posso ajudar vocês. Eu não sei onde esse cara tá. Ele só me paga a longa distância pela internet com meu 3G da TIM. Vocês podem comprar aqui por R$299 que eu estou vendendo para comprar mais maconha, que eu tô precisando de mais dinheiro. Da parte que tu conhece da ilha, o que que tem? Aí ele consegue se levantar ou não? Não, tá amarrado, cara. Tem uma espada no pescoço dele, cara. Ele não vai, não vai tentar escapar, velho. Aí ele aponta assim com a cabeça, aí vocês encontram, tipo, uma cabana que fica no meio de um... Tipo, uma fazendinha, assim, que tem um monte de coisa plantada e é, tipo, muito grande. Mas só tem ele lá. E tem umas máquinas trabalhando, robô? Tipo, sozinha. Oi? É máquina robô? É vapor? É o quê? Ah, então, são máquinas, tipo... Não são, tipo, ciborgues ou desses robôs... Não são automáticos. Não, tipo, são e não são. É uma máquina, assim, que não... É tipo... como é o nome daquela robô lá do Simpsons? Simpsons não, do... Tá, a Rosie. Isso, é nesse pique, assim. São os robôs meio quadrados, mas não é um ciborgue, assim, tipo, avançado, mas... Eles só fazem pequenas funções. No caso, eles pegam a sementinha e colocam, aí vem o outro e coloca a aguinha. Eles ficam nisso. Aí... Plantando. A Ventania tava ali só pra fumar umas maconhas e... aí o Ventania explica. Eu fui contratado para experimentar as maconhas e criar novos tipos de formas de se vender essa maconha. Eu acho que a gente deve dar mais uns catiripapos nele. Cada hora ele fala uma coisa diferente, né? Os caras tão muito doidos, velho. A gente tá botando muita confiança nesse cara que obviamente não consegue formular duas frases coerentes. Não sabe porra nenhuma de nada, tá ligado? Você não merda nenhuma. Você não sabe merda nenhuma. Você não sabe merda nenhuma de computador. Esses robôs funcionam no Linux? caralho. Se usasse o livro, né, cara? Eu não sei, eu sei que eu coloco um cabo USB neles de noite, eles ficam recarregando e no dia seguinte eles conseguem fazer o trabalho normalmente. A única coisa que eu faço nessa porra é colocar os caras na tomada, eles colhem, eles plantam, eles tudo. Tá, mas tu chegou sozinho, não conversa com ninguém, não quer ter contato com ninguém nessa porra dessa ilha, é? Eu vim no meu jatinho, sou um cara rico. É, tem um monte de otário que dá dinheiro pra ele lá no... Qualquer um tem jatinho. Quem mata esse cara? Peraí. E você se alimenta, essa maconha toda deve dar uma larica desgraçada. Onde é que tá a sua geladeira? Olha que gordo. A maconha, ela me alimenta. É uma nova maconha, como eu disse. É uma maconha que não dá larica. É assim, a maconha que você fuma e você sente que não está só fumando a maconha, mas também está comendo diversas coisas diferentes. Aí tu come o que de verdade, porra? Então, a maconha não vai te alimentar, cacete. Senão a gente vai dar pros dois. Não, cacete. Aonde fica o jato? Porque a gente já tem carona pra fumar, embora. Esse é outro ponto. O meu jato foi embora, o meu motorista particular levou ele embora. Eu fico aqui sozinho. É tudo que eu pedi a Deus, ficar o dia inteiro sem fazer nada fumando maconha. Mas é exatamente o que ele fazia lá na cidade dele, cacete. Mas não tem ninguém aqui pra encher meu saco pra me fazer ficar isso, tocando música e o caralho. Sinto em te dizer, Vini. Mas agora tem a gente. Vini, passa a lambida. Você vai matar o cara? Não, faz o seguinte, Godoka, a tocha o cu dele de maconha e acende. Caraca, tropa de elite agora. Esse cara tá totalmente inútil na história, cara. A gente pode fazer o que quiser com ele, que a gente não vai. Eu rolo dado, tá isso? Não precisa, vocês colocam maconha no cu dele e ele começa a chorar. Ele tá chorando pedindo favor pra Prará e falando que é uma humilhação e que os direitos humanos não concordam com essas coisas. Direitos humanos, agora falou a minha língua. Acende, porra. Aí vocês acenderam a maconha no cu dele e ele até que gostou, ele deu um sorrisinho e falou: puta, é da hora, mano. Dá um barato. Aí ele começou a cantar Bob Marley. I wanna love you. Bom, ele não vai encher mais o saco. Vambora, vai. Eu pego, eu tiro. Mata os caras, eu quero mais uma experiência, mata os caras. Não vou matar ele, não, cara. Eu vou tirar uma meia dele e vou enfiar a meia na boca dele pra ele calar a boca. Vou deixar ele amarrado lá no chão, com uma fita no cu. Pronto, aí você fez isso, mas mesmo assim com a meia na boca, ele continua meio que cantarolando com a meia na boca. Sabe o cabo da espada? Eu dou uma coronhada na cabeça dele só pra ele apagar. Pronto. Aí ele desmaiou. Vocês querem ir lá na fazendinha lá ver se tem alguma coisa pra comer? Vamos lá na fazendinha fazer uma limpa lá. Ver se tem alguma coisa pra comer lá. Deve ter uma coisa pra comer e outras coisas menos importantes, tipo um rádio ou uma forma de ir embora. Aí vocês vão na fazendinha. Ele tipo tinha uma casinha assim, humilde. Tinha um quarto, tinha uma geladeira, fogão. Nesse quarto tinha uma televisãozinha ali, tinha um videogame. Mas ele não jogava, ficava só fumando maconha e tava tudo meio que bem empoeirado. Ele quase um pouco ficava ali naquele lugar. Eu acho que ele tinha o dia inteiro fumando maconha. O bicho não devia comer nada mesmo. Que videogame que era? É o PlayStation 3. Aí então caguei. Eu também. E na Mas tinha um Xbox também. Tinha um Xbox também, tinha dois. Não, um Xbox? Peguei também. Ótimo, Xbox, então ele vai 360. Voar. Na geladeira tinha alguma coisa? Na geladeira? Só tinha maconha. Tinha bolo de maconha. Ó, tem bolos, gente. Tinha bolo espacial, tem... Vocês têm certeza que vocês querem. Vocês querem me ver com um bolo espacial aqui nessa porra dessa ilha sozinho, vocês comigo? Não. Bom, eu não posso comer essas coisas, então eu tô de boa. Bom, eu vou aproveitar esse controle desse PlayStation 3 aqui e vou fazer adaptações nele. Talvez eu consiga criar um raio. Beleza. Boa. Esse puto não dropa nada, que preste. Ô Vini, joga habilidade de judeus aí pra ver se você encontrou alguma coisa. Habilidade de judeu pra ver se encontrou. Esse encontra as moedas. É tipo esse encontra moedas embaixo da tapete. 3, 3, 4. Tá, você achou uma caixinha de. Uma caixinha de fósforo e você achou um bilhetinho. Tá, mas o bilhetinho tá escrito em alemão. Alguém sabe falar alemão? Posso jogar o dado pra ver se eu aprendi as aulas com o mestre Hasselhoff. Joga 6, 5 e 1. Não, você não sabe esse tipo de alemão. É um alemão que você não sabe. Tá, eu vou guardar o bilhetinho na. Eu tive uma ideia, galerosa. Tive uma ideia, olha só. Vou guardar o bilhetinho pra ver se ele vai ser útil futuramente. e vamos tacar fogo na plantação de maconha, cara. Vai ficar uma nuvem do capeta, vai maconhar tudo que tiver aqui nessa porra dessa ilha. Inclusive a gente. Inclusive a gente, né? Inclusive a gente. Não, não, a gente não. A gente não, porque... Não, quer dizer, a gente, vírgula, vocês, porque eu tenho o poder do foda-se, eu ignoro essa porra. Exatamente, foda-se. Se vocês estiverem lá ali, que tem biscoito, eu vou comer. Pô, quantos biscoitos tem nessa merda aí, Edson? Agora só tem mais dois. Eu vi o seu guardão, então eu vou ter que aguentar. Tem algum animal de extinção, beagle, ou alguma coisa assim que ele possa caçar pra comer? Essa poça aí não tem vida animal? Não, mas tem um cachorrinho aí dentro do quarto, mas é um cachorrinho muito bonitinho. E que raça ele é? Ele é pequeno, grande, dá pra alimentar? Não, ele é pequenininho. Ele é aqueles cachorros de madame, pô, sabe? Entendeu? É um Lulu da Pomerânia. É aqueles bem fofinhos assim que é um macho, mas parece ser o mais fêmea possível. É, mas opa, a pergunta não foi essa. Galeto. Galeto. É, alimenta? É um poodle isso, cara? Isso aí não dá pra... Ah, acho que vocês nunca comeram, vocês não tem como saber como é o gosto, né, mas... Oh, existe uma primeira vez pra tudo. Vocês vão chegar nesse nível de barbárie? Vocês não... É, eu tô de boa ainda. Eu tô de boa ainda. Eu tô de boa também. Vocês só estão com a barriga vazia, mas vocês não estão. Eu tô preocupado com os eixos, Galera, só... tá tendo uma denúncia aí aqui na minha cidade dos chineses que encontraram carne de cachorro na parcelaria deles, então... Bom, então o cachorro fica. Cara. Cachorro fica. Bom, a gente não quer a Luísa Mestre no saco depois de ouvir o podcast, né? Então... Eu como ela. Deixa o cachorro aí. Mas aquele... O Ventania cuidava da porra do cachorro ou já deixou o cachorro aqui? Pois é, cara. O cachorro... O que ele dava pro cachorro comer, tá ligado? E não tem nenhum mapa. Que realmente... o cachorrinho tá com o olho meio avermelhado. Nossa! ele dava um bolo espacial pro cachorro, cara. Falei pra matar, vai que ele dropava alguma coisa. Cara, mas cachorro doidão é muito louco, cara. Mas não tem nenhuma pista de, tipo, sei lá, do não tem rádio, não tem um mapa, não tem. É, o caminho que o Rob Schneider passou não dava pra esse lado daqui ou não? Não. Ele foi pra. Qual foi o lado que eu falei mesmo? Não lembro. Você só não falou sul até agora. Ele foi pro leste. A gente tá no leste. A gente ouviu um barulho do norte. Isso, leste e norte. Então, vocês seguiram o caminho dele. Ele pode ter passado por aí. Ele é por essa direção mesmo, que eu tava meio confuso pra que lado vocês tinham ido agora. Tá, vamos. Mas ele pode ter passado por aí. Aí vocês vão colocar fogo na plantação mesmo? Eu pego uma sacolinha do supermercado e pego umas folhinhas pra tacar fogo. Ah, taca, você é maconha, velho. Taca fogo. É, mano, pode tacar fogo. Eu vou só levar dois robôzinhos. Boa. Beleza, vou tacar fogo no negócio lá. É quando vocês vão se preparar pra tacar fogo, vocês jogam primeiro isqueiro, os robôs, eles ficam meio que malucos e eles começam a se juntar e viram um mecha. Puta. Caralho. Tá, foi muito grande. Eles são guardas também da maconha, porra. Isso. É um mecha aí de uns 4 metros de altura. Eu corro, o que eu vou fazer com essa porra? Vou vir embora daqui. Eu corro. Lembra do Rob Schneider? Vamos continuar atrás dele. Peraí, a maconha ainda tá pegando fogo? Começou a pegar fogo, aí o robôzinho tá o mecha... Não, tá agora porra. Vocês correram pra onde? Porra, calma. Agora eu tô indo, agora eu quero ir em direção ao Rob Schneider, agora, já que aqui não deu nada. Sim, a gente vai continuar correndo indo mais pro left. Mas pera, não é tão fácil assim, carai. Pera aí, ó. Vocês estavam na casinha, daí à direita dela tem a plantação de maconha e no meio dela tinha os robozinhos. Aí vocês colocaram fogo, começou a pegar fogo, os robozinhos se juntaram e viraram um mecha. E a gente fugiu. Aí vocês fugiram pra que lado? Vamos mais pro left. Tô voando numa nuvem dourada. Então, aí vocês correm à direita, vocês têm que passar pelo robô. Aí, então vamos dar um leste. Vão dar um trancaço nele. Bem, daí o robô vai em direção a você. Então eu vou correr na direção dele e vou dar assim, um trancaço nele. É. Eu ia dar a ideia de a gente fazer o seguinte, como nós estamos em quatro, se nós se dividir em dois grupos e um correr pra cada lado, o robô não vai ter como entrar nos dois grupos. Só dois se fodem. Boa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em quatro, corre um, cada um pra um canto. Só um se fode. E aí, cara? Ou vamos todos... Vocês vão fazer isso mesmo? Ou vamos todos atacar, cara, não sei. Ou vamos todos atacar a porra do robô. Ou a gente pode sair correndo, tentar pular por cima do fogo na plantação de maconha. Não, e morrer cara. Queimado dos lados, porque a plantação é grande, né? Então... É, cara, acho que tá um lado bem... Tá, vamos atacar o robô. Cansei, vamos lá. Tá. Atacar. Ok, foi aqui, vou te jogar. 3, 2... O primeiro agir é o robô, porque... Ah, é o robô? Não, o primeiro agir é o robô, cara. Lá vou eu. Ele tinha surpresa. Aí o robô vai tentar dar um chute no Zwaste. O robô errou. Tá. Agora é o Evandro. Tá, deixa eu gerar aqui. 3, 6 e 6. Você ia fazer o quê no robô? Porra, eu ia tentar dar ele nas pernas dele pra derrubar. 3, 6, 6, muito alto valor, não acertou. Porra. O robô, você foi pra cima da perna dele e o robô deu uma levantadinha. Agora é o Vini. Tá, eu vou pular no meio, eu vou correr na direção do robô, vou tentar explicar o que eu vou fazer. Correr na direção do robô, vou pular, tentar enfiar minha espada na altura da coxa dele e descer rasgando, tá ligado? Boa! Daí se eu inutilizar uma perna dele, pelo menos pra correr atrás de nós, ele não consegue. A menos que ele se transforme em alguma outra coisa, então fudeu. 1, 4 e 5. 1, 4, 5, 10, deu. Acertou, agora... Aí disse o grito, vai tomar no cu, filho da puta! Deixa eu ver a resistência do robô aqui, peraí. Você acertou, você conseguiu e você tirou um grande teco de uma das pernas do robô. Tirou um naco de carne, opa, é um robô. Opa, ah não. Tirou um teco de ferro. Então eu vou socar essa parte que já está enfraquecida, né? Só deixa eu sair dali primeiro. peraí, sai correndo, saca? Deu 5, 3 e 3. 5, 3 e 3? Isso. Acertou. O robô caiu e tá no chão e aí a perna que você acertou, ela foi decepada. Eu ainda tô com a tocha na mão. Tá. Você tá com essa tocha faz tempo, né? É. Não, beleza, eu vou tentar jogar minha tocha na cara do robô pra queimar o circuito. Eu achei que o Godot ia dizer assim, eu dou uma puxada na tocha. Aí eu vou jogar a tocha no rosto do robô pra queimar os circuitos de visão dele. Pra pelo menos a gente tentar fugir depois disso. Beleza, joga. 6, 6 e 1. Quer dizer, 1, 1 e 6. 1, 1, 6? Não, acertou. Porra. Mas não fez muito efeito nele. Tipo, você acertou a cara dele e ele ficou só, tipo, olhando. É, tranquilo. Eu peço a tocha de volta. Eu pego de volta que ela pode ser útil. Não, vai. Daí o robô tenta se levantar, peraí, deixa eu ver se ele consegue. Caralho, não. O robô tenta se levantar e cai no chão de novo. Corre, negada. Porra. Vamos correr agora, vamos correr, cara. Não. Como assim correr, cara? Eu vou terminar o serviço, cara. Esse porra, de ilha do caralho, que não tem carne em lugar nenhum. Você não quis matar o Ventania, você vai matar o robô, pela puta? Robô, não é um cara. Claro que não, é um robô, cara. Robô. É uma máquina, eu não posso fazer isso. Vejo que ele tá meio caído, eu vou na segunda perna já, pra garantir. 4, 3 e 5. Ah, né, como ele tava caído no chão, você tem uma chance de ser... Você acerta também, tipo, mas você não decepa a perna dele, mas fica faiscando, sabe? Gigi. What the fuck, sir? Caralho. Tá bom. Certo, eu vou então tentar arrancar a cabeça dele. Aí o Zwaste vai pra cabeça dele e joga o Zwaste. 3, 1 e 6. Conseguiu, você tirou a cabeça dele. Ah, eu ia atacar ele. Mas ele... Tipo, daí você tirou a cabeça dele, o corpo inteiro dele parou de funcionar, mas a cabeça dele ainda meio que tá ligada, você percebe. Ah, isso que eu queria. Agora vamos ver se a gente consegue alguma coisa dentro desse robô. Deve ter algum banco de dados nessa merda. Pagar uma golosa. Tu conseguiu? Será que consegue? Ah, gente. Será que consegue adaptar o controle de play do Ventania pra controlar o robô, cara? Excelente ideia. Mas vocês já destruíram o robô, cara. Ah, mas nós arrumamos, né? Não, peraí, eram vários robôs que se juntaram e formaram o Megazord. Se ele arrancou a cabeça, deve ser um robô separado, cara. Agora é o Mega Sassist da NR. ele é saci e é manto da única perna que ele tem ainda. É, cara. Vamos, então vou jogar uns dados pra dar uma adaptada técnica aí no robô. 4, 4, 4. Ah, consegue, né? Não é nada muito difícil não pro seu nível de conhecimentos. Ele botou o controle em cima do robô e começou a bater assim, tá, cara. Olha que foda. Então, peraí. A partir... Não, tô pensando assim. Peraí, não, é só encaixar o memory card. Dá um tapa no computador, né? É. Então, Zueshi, a partir disso, você consegue pegar, né, que você tem um... É tipo um celular, né, todo mundo tem, mas tá sem sinal, tá foda pra caralho, mas você consegue entrar no banco de dados do robô e vocês encontram vários documentos, assim, que falam de um homem que, até o momento, vocês nunca tinham escutado falar dele. Chama Ig Nobriarius. Caralho, eu não faço ideia de quem que é esse puto. Eu tenho a leve impressão de que eu sei quem esse cara é. A gente tá com o celular sem sinal, Gariba? Tá sem sinal. Eu posso tentar usar o meu Google Translate? Posso jogar colita. Pô, mas eu não tenho sinal, caralho. Como é que... Não, mas vocês entendem o que tá no documento, tá? Tipo, é um documento, assim, mais parte do financeiro, entendeu? Eu tava pensando no outro documento que o... A cartinha. Cartinha alemão. Ah, pode tentar, joga aí. 3, 5 e 6. Ah, tá bom. É 3, 5, 6... Conseguiu, cara. Você vai traduzindo ali, mas demora um pouquinho porque o seu celular ele é lento. Mas você tá traduzindo, mas vocês viram esse nome aí em comum e tem um endereço, que é exatamente na mesma cidade que fica a Sala da Delícia. Filhos da puta? Filho da puta. Porra. Eu tenho a impressão que eles tiraram a gente de lá pra fazer alguma coisa. Não deve ter porra nenhuma aqui nessa merda. É, era só pra tirar a gente dali. Eu começo a cortar palmeira pra fazer jangada. Cara, na moral, assim, tipo, mas se o Rob Schneider tava aqui. Então... Esse puto podia estar aqui simplesmente por estar aqui. Não, cara, ele atacou a gente e falou demais, cara. Ele sabe de alguma coisa. Então... É, isso é verdade. Cara, a gente procura. Tu viu falar, tu viu que ele comentou que ele. Tu viu ele dizer que ele não é o único que tá tentando acabar com a gente. Então quer dizer que deve ter, tipo, sei lá, um super inimigos ou alguma coisa assim. Tá, então. Então, se a gente achar o Rob Schneider, pelo menos metade do bagulho a gente já descobre. Vamos deixar ele meio morto só pra poder pegar o resto dessa informação. Super inimigos é aquele cara que quer destruir a sede tijolo por tijolo? Provavelmente. Eu não duvido. O nível de intelecto me é similar, então... Aí vocês estão conversando assim e os amigos escutam um barulho de longe assim que vai aumentando, aumentando, é uma música. Essa música vai aumentando... Tá tocando Mantena e JP. Eu conheço essa música, vamos lá. Vamos se esconder, galera. Vamos se esconder, galera. Aí. Mas tá me dando vontade de dançar. Aí aparece uma picape vermelha com os vidros fechados. E os vidros são. Fumê. Escuros, como é que fala? Fumê? Cara, fumê. Quando ele falou em música, eu já comecei a pensar no monstro de Lost, tá ligado? Monstro de Lost tocando Mantendo JP. Tá aí, cara, o que tem na... Aí desse carro sai ninguém mais, ninguém menos do que Christopher Lambert. A carga, ataque. Com a espada, ele tira a espada do Highlander, calma. Você nem chegou a ver o cara ainda direito, ele tira a espada do Highlander. E do outro lado sai Rob Schneider. Tá, eu ataco Rob Schneider. Furioso. Eu quero atacar o Rob Schneider. Caralho, você não deu tempo nem pra explicar a porra direito. Porra, calma. Tá bom, eu espero. Já ataca, já ataca. Eu tento segurar o Vini pra ele não atacar o Christopher Lambert, eu sou fã do cara. Tá, o que tá acontecendo, galera? Aí vem, aí na picape, né, que tem a parte de trás, sai David Hasselhoff. Porra-braço, só isso. tu atira o Vini pra trás, sai correndo atrás do Hasselhoff. Exatamente. Que droga. Sai David Hasselhoff e vocês percebem que o David Hasselhoff tem um controle hipnótico pelo Godoka e ele fica com os olhos meio que brilhando. E vai em direção a ele meio como um zumbi. I'm looking for freedom. O Godoka foi fazendo limbo dance, tá ligado? Ah, é. Eu dou uma mata-leão no Godoka. Você vai tentar agarrar o Godoka? Então vai. Claro. 6, 2 e 1. 6, 2, 1? Joga os bus aí. Como o Godoka tá paralisado, eu joguei por ele. E você conseguiu prender ele. Mas ele não desmaiou ainda, não. E ele continua cantando a musiquinha. Canta aí, Godoka. Eu pego o bisturi do Godoka e eu cravo na bunda dele. Nossa! Isso não tá estimulando ele, gente. A gente precisa do delay agora dele. Ele vai ter que sofrer com o delay dele. Aí ele começa a cantar a música de forma mais lenta. O Godoka. Eu olho pros outros dois e digo, tá legal, eles estão em três, nós estamos em três. Santal pausa, esse cara da puta. Aí calma, e o Christopher Lambert chega e fala: ah, finalmente encontramos Super Amishis. Finalmente teremos a nossa vingança. Depois de anos zoando a nossa imagem, fazendo post e falando mal de nós, vocês vão sentir a fúria da trindade da zoeira. Caralho, filho da puta, se o problema é te zoar, então tu devia se matar, porra. Porque tu que escolheu fazer aquela merda daqueles filmes. Vai se fuder. Enquanto te sai. Chacau. Tira o bisturi da bunda. Tira o negócio da bunda dele. Tá pior. Tá, tira o bisturi da bunda do Godoff. Aí, calma, o Rob Schneider, ele tira meio que uma arma assim, bastante tecnológica, só que ela é toda verde, é um verde bem escuro. Tirou do cu, que ele usa tanga. Mas exatamente, foi daí que ele tirou mesmo, você acertou. Por isso que tá verde. É, tá verde. Aí, que ele faz com essa porra? Ele pode atacar ele? Pra matar esse. Agora, não, tem toda uma velocidade. Quer dizer, tem toda uma ordem certa, pera aí. Ah, deixa eu ver, primeiro quem começa é o Evandro. 4, 1 e 2. Mas o que você vai fazer? Você jogou os dados, mas não falou o que você vai fazer? Eu vou correr. Rob Schneider, cara. Eu quero atacar o Rob Schneider. O Rob Schneider? Não, é uma porrada, você tirou 4, 1 e 2. Você acertou ele e ele voou e bateu numa árvore. Uma árvore de próximo onde tá o Ventania. É, eu achei que a gente tava longe já do Ventania. Não, o Ventania tava pertinho. Eu fiquei até com pena do cara, velho. Aí bateu assim, aí meio que ele deu uma caída. O Vini agora. Carga no Christopher Lambert. Carga sem pensar, né? Vai. Até que segurou muito tempo. É. 5, 3, 4. 5, 3, 4, 7, né? Não, 5, 3, 4. 3 com 4, 7. Porra! Porra, tá foda, eu tô cansado, mano. Eu vi aí ontem à noite. Aí você deu com a espada dele e ele pegou a espada dele do Highlander e meio que tá. Sabe quando a espada bate com a espada e os dois ficam medindo força? Aí agora é a vez do próprio Rob Schneider que voou longe. Ele pegou e aumentou o som do carro. Ele tirou o controle do cu também e aumentou o som do carro. Tá merda. Ele fez isso pra quê? Qual? Pra quê? É. Calma, vocês vão descobrir. Porra. Aumentou o Mantene JP, tá lá no alto, tá alto pra caramba. Porra, o Mantene JP ainda tava rolando. Vai tomar no cu, vou continuar com minha playlist. Isso aí, você ataca o caixa de som, cara. Explode o carro. É. De quem é a vez? Minha vez mesmo, Galinho? É, a sua vez. Beleza, então eu vou atacar o carro. Ou melhor dizendo, vou atacar o carro no David Hasselhoff. Tá bom, vai. Vamos ver. 2, 4 e 2. O David Hasselhoff acertou o carro nele, mas ele é um cara forte, ele é um cara mítico. E meio que ele é muito poderoso, só que o controle mental que ele tá exercendo sobre o Godoka tá custando muito da atenção dele. Mas você acertou ele e ele caiu, mas ele continua tendo controle sobre o Godoka. Só que o controle ficou um pouco mais fraco. É, o Godoka não tem como sair dessa merda aí? Agora é a vez do Godoka, ele tem que jogar um controle emocional, né? Pra ver se ele consegue voltar a si. 2, 2 e 4. Você conseguiu sair. Aí todo mundo fez ação, próximo turno. Quem começa é o Evandro e no começo de todo turno, vocês têm que jogar 3 dados. Tem que tirar menos que... Menos não. É, menos que 10. Se tirar mais que 10, vocês não fazem ação, porque vocês vão começar a dançar o Mantene JP, que ainda tá tocando. O carro não parou o radinho, não. Tá, eu já me fudi. Finjam que é a música deles. Valeu. É, Menos que 10? Isso. Calma, e o Evandro não conseguiu? Não. Deu... O Vini? Não, deu 12. Né? Cara, como assim, cara? Essa parada me afeta? Afeta todo mundo. O som do antena JP tá afetando a gente. É. Tu não tem orelha? É, afetando todo mundo. Eu sou surdo, caralho! Vocês estão ouvindo, porra! Então você... Eu ganhei um bônus. Isso. O seu é 12 ou menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Em vez de eu tentar... Toda rodada, todo mundo vai ter que fazer esse teste. Aham. Eu tirei um 4, 1 e um 5. Conseguiu. O que você vai fazer no turno? Cara, eu vou sentar o braço no Christopher Lambert, cara. Alguém, alguma outra pessoa dá um jeito na porra do carro e não vai ser o Rock. O Vini não quer saber, ele quer legal. O sangue no zóio, cara. Posso atacar o homem lá ou não? Fique à vontade. Tirei um 2, um 6 e um 3. 10, deixa eu ver. 2, 6 e um 3. Isso não dá 2, 6 e 3 dá 11. Dá 11. Isso. Muito bom, Gary. Parabéns. Puta, você acertou e foi crítico, caralho. Ele caiu no chão. Eu continuo batendo. Foi muito bem. Nossa. Calma. É, o Berserk aqui é o Zwift, cara. Aí eu derrubei ele, é isso? Derrubou. Tá, então só pra mim estar por dentro, se eu posso cuidar ou fazer outra coisa depois, então, valeu. Aí você derrubou ele, ele caiu no chão, deixa eu ver... Perplexo! Tá perplexo! Eu tô dançando lá, relaxa, é versus Mortal Kombat! O Ken faz Shoryuken e o Sub-Zero faz Fatale. O Rob Schneider também ficou ouvindo a musiquinha, começou a dançar lá, porra, bonitinho. Deixa eu ver, o David Hasselhoff. Cara burro. E eu, porra? Calma, o David Hasselhoff é antes de você. Isso, ele caído no chão também começou a dançar a musiquinha. Porra, esses caras caem na própria magia. Eles estão putos com o Rob Schneider. Falou, por que você tinha que ligar isso tão rápido, eu não tô conseguindo... Parar de dançar. Eu tenho Rob Schneider mesmo. Beleza, então. Agora é a vez do Godó. Menos que 10? Fudeu, eu tirei 13. Aí você também tá dançando. Zwist. 4, 1 e 4. 9. Mas você fez o quê? Bom, você foi meio jogado em resistência. Ah, tá. 4. Tá, agora eu vou. Bom, eu acho que eu preciso jogar dado pra desligar a porra do rádio, não. Não, não dá pra desligar o rádio. Ah, você pode tentar usar os seus métodos científicos e tecnológicos pra tentar desligar, mas não é um radinho normal. Pois tanto é. Que você jogou o carro no cara e o rádio não parou de tocar, né? A gente pode... Existe alguma coisa por trás desse rádio. Pode tentar pegar o controle do Rob Schneider, né? Não, pode tentar pegar o... Tu não tem um controle de play, cara. Adapta o controle de play. Vou plugar o controle de play no rádio, então. Aí você pluga, aí... Dá lá um comando pra você fazer. Você não sabe o que é, mas dá pra você fazer alguma coisinha ali. Cara, comando pra eu fazer, cara. Então só pode ser meia lua pra frente e soco. Duken! Aí você faz, tava tocando o funk do Mortal Kombat e mudou pro... Do Street Fighter. Pô, tu não ajudou em nada? Aí agora é mais forte. É 12 pra cima. Se você tirar 12 pra cima, você não... Quer dizer... 8 pra cima, você não... Porra! Não dança. Piorou a situação do senhor. Tá piorando. Tá piorando, porra. Mano. Começa comigo? Novo. Isso, próxima vez o Evandro. Porra, cara. Deixa eu ver. Putz! Parei de novo. Vini? O que tá mais perto? A caixa de som do rádio ou o Rob Schneider? Não, tem o mais perto de você tem o Christopher Lambert, tá caído no chão. Tá caindo na tua frente. Tá, o Christopher Lambert, aí, ele tá... Eu derrubei carro. Ele, tipo, ele não levanta mais ou ele só tá caído? Ele só tá caído. E o carro tá atrás, tipo, dele, assim. Que o Switch tinha atacado no David Hasselhoff. O único que tá mais distante é o Rob Schneider. Tá, tem como eu tem como eu destruir a caixa de som ou não? Você pode tentar. Ah, mas é mais legal destruir o Rob Schneider. O bagulho é resistente, isso eu chego, é. Eu chego no Rob Schneider numa carga ou não? Sim, mas tem um pontinho negativo aí nos dados, mas você pode tentar. Pra você tipo correr e acertar ele, é. Porque ele tá bem longe. Assim, você pode tentar, ser meio anime assim, não tem problema não. Você tá ligado que vamos matar todo mundo e continuar dançando, né? Não, porque se eu consigo pegar o controle da mão dele, eu consigo desligar o rádio. Ah, sim, boa. Então, eu falei. Tá, eu vou dar uma, tá, eu vou dar uma carga no Rob Schneider, então, vamos lá. Ah, papai precisa de sapatos novos. 2, 2, 6. Porque tudo depende do que cair aqui. Puta merda. Eu tirei 15. É, realmente, se acertou com a espada, se cravou no peito dele. Ah, glória! Desliga essa bosta agora. Aí você só vai poder desligar no próximo turno, que você já fez duas ações, né? Fudeu! O Christopher Lambert levantou com a espada e vai atacar o Evandro, que tá dançando ali do outro lado. Vem lá. Bosta. Errei. Eu tô fazendo a coreografia, cara. Do você tá fazendo a coreografia incrivelmente, o Christopher Lambert sai correndo pra te acertar. Aí quando ele vai dar com a espada, você pula um pouquinho assim pra trás, porque era justo o passo do. Eu faço do Street Fighter. Eu faço e levanta a mão e bate nele, tá ligado? Aí agora é a vez do. Quem já foi? O Evandro já foi, o Vini já foi, né? Aí já foi ele, agora é o Godoka. Continuo dançando, treinando. Você tirou 9 e agora tá mais, tá 8. É, muito fugido. Zuez. Beleza, então vou. Bom, uma resistência primeiro. 3, 1 e 6. Ah, beleza. 3, 1 e 6? 3, 1 e 6. 3, 1 e 6. Dá. 7. Vai. Ah, tá. Eu vou aproveitar e vou empurrar mais o carro pra cima do David Hasselhoff. Vou jogar de novo o carro em cima dele. Caraca. Nossa. Nossa, cara. 6, 6, 6. Putz. David Hasselhoff só fez assim com o braço, sabe? Ele meio que deu um beat slap no cantinho do lado do carro que foi pra direção dele. E o carro desviou do lugar assim. E meio que o carro bateu ali por trás. E ele só deu uma arrumadinha no cabelo. Caralho, seu Rock é poderoso, cara. Que deu uma. Eu cansei dessa batalha sem sentido. Eu vou embora. O que dele, né? É muito poderoso. Aí. Agora, vejamos o David Hasselhoff, ele desistiu disso tudo, falou que se foda, eu vou embora dessa merda, e ele virou as costas e está andando de forma épica. Não, cara, ele abre os braços dele, sobe da moto dele e sai voando, cara. Eu achei que ele ia ter os braços voando, cara. Isso, é isso que ele faz, exatamente isso. Vai pro Ártico. É. Vai pra África caçar. Parece uma Harley Davidson voadora e leva ele. É. Certo. Aí no próximo turno o Vini desliga o negócio. Que daí ele consegue aí saber, para de tocar o Mantene JP. Quero saber uma coisa. Eu posso aproveitar a ação pra fazer. Tipo, eu tenho que ter o controle pra desligar ou se eu destruir o controle ele desliga automaticamente? Não, você pega o controle pra desligar. Se desligar ele, você não sabe o que vai acontecer, né? Se você quebrar ele. É verdade. Tá, cara, esse negócio de quebrar o controle, isso é só acontece. Não está dando fé. Só acontece em filme, cara. Isso não dá. Tá, eu vou desligar então. Eu pego e desligo. Desligou. E eu já fico. Eu já me viro pra ir reto no Christopher Lambert. Só pra ligar. Não, mas o Rob Schneider tá preso na sua espada. Que nem uma barata. Vai usar o Rob Schneider pra bater no Christopher Lambert. Cara, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou puxar a espada com o Rob Schneider junto. Faz ele de porrete pra bater no Christopher Lambert. Exato. Se vier, veio. Se não vier, é foda-se. Tá bom, vai. Estão caminhando por terrenos gartiênicos aqui. Tá, eu vou. Eu tenho como puxar a espada só pra ver se ela sai junto ou se ela vem traz o Rob Schneider junto. Não, a sua espada. Dá um trancozinho, né? Você puxa ela, você vê que o Rob Schneider tá grudado, tipo. Tá, eu posso arremessar meu escudo? Eu posso arremessar meu escudo? Pode. Eu vou arremessar meu escudo no Christopher Lambert, cara. Vou dar uma de capitas, então. Vamos lá. Tá vontade, vai. Isso foi um, 4 e um 5. Ah, deixa eu ver. Esses dados tão zicados, hein? É, você acertou nele e ele caiu no chão de novo. porque foi um erro crítico de novo. Mesmo tipo bêbado assim, se levantando, cai de novo. Só tá dando erro crítico aqui, eu vou trocar esses dados que tá foda. Aí, beleza, aí ele caiu. Era só isso que eu precisava. Troca pelos meus, tô dançando faz um tempo. Agora é o Evandro. Cara, eu já desliguei. É, agora tá desligado, agora a gente parou. Cara, parou com o baile. O Rob Schneider tá morto, né, cara? O Christopher Lambert acabou de cair, então eu vou. Eu posso tentar ir atrás do Hasselhoff, ou ele saiu voando? Ou ele saiu voando mesmo? Não, ele saiu voando. Não tem tá lá longe, gritando no céu. Não tem como eu cortar uma árvore e atirar nele, assim, tipo tal Pai Pai, assim. Não, cara, ele tá muito longe. Que merda, cara. Então eu quero tentar obter informação com o Christopher Lambert, cara. Eu aconselho você a segurar o Vini, porque a gente tem que manter o Christopher Lambert vivo. Eu ia dizer no meu turno ainda que eu ia juntar uma pedra e eu ia dirigir em direção a ele. É, mano, segura o porra do Vini, caralho. Segura. Eu quero tentar falar com o Christopher Lambert, cara. Eu quero que ele explique alguma coisa pra gente. Pelo menos como a gente sai daquela ilha, porque eu não quero ficar nessa merda que não tem nem comida. Aí você se aproxima dele? Sim. Aí tá, aí ele tá caindo no chão e ele tá sem a espada, porque da última vez que ele levou a pancada, pela segunda vez consecutiva e deu um erro crítico, ele deixou a espada dele cair um pouco longe. Tá, eu nem quero saber o que eles querem. Eu só tô sacudindo ele, eu quero dizer, como é que eu saio dessa porra dessa ilha? E se ele tem alguma coisa pra comer nos bolsos também, então... Você encontra um Snickers. Primeiro? Eu vou quebrar o meio e pra dar um pedaço pro Zwei, que ele tá precisado. O outro pedaço eu vou comer porque consome muito a cerveja. Aí você tá falando com ele, aí você fala o que com o Christopher Lambert? Como é que eu saio como daqui? Como é que sai essa porra dessa ilha? Como é que eu consigo chegar de carro aqui? Você quer que nem aquela ilha do Wolverine lá que era secreta e que tem a polícia no final? Aí você pergunta pra ele como chegou de carro e tal? Sim, eu quero saber como é que saiu daquela ilha. Nós viemos de avião. Cadê essa porra? Cara, e como é que eu volto? Eu quero sair. O nosso avião está localizado naquela parte ali da ilha. Ele aponta pro sul. Não, pro sul não, pro norte. Eu tô confuso. Vamos pro norte, cruzado. E assim vai deixar o cara lá? Cara, não. Peraí. Deixa eu fazer uma ação. Sabe o único jeito de matar o Highland? Não, eu fico. Eu pego a espada e corto a cabeça dele. Mas eu vou cortar a cabeça do cara? Eu ia cortar a cabeça dele e vou fazer a mesma coisa com o Rob Schneider e vou amarrar na minha cintura. Não, Vinícius, eu tive uma ideia. Calma, eu sou o único que não tem poder, cara. Deixa eu cortar a cabeça dele, pelo menos eu fico imortal. Eu tive uma ideia. A do Christopher Lambert eu até deixo, mas a do Rob Schneider é minha. Não, foda-se, eu não ganho nada se corta a cabeça dele. Eu ganho, cara. Isso se chama satisfação eterna. Ah, eu larguei o Christopher Lambert porque a única coisa que eu queria saber era como sair de lá, cara. Eu não aguento mais isso. Eu tenho uma ideia. Dos meus biscoitos, você deixa eu cortar a cabeça do Highlander, cara. Feito. Faz isso. Corta a cabeça dele aí, galera. Vamos unir nossas capacidades pra colocar a cabeça dele no corpo do robô. Boa! De quem? Na cabeça do Christopher Lambert. É, porque o do Hobbit não vai servir pra nada. No robô? É. A gente pode usar o corpo do Hobbit Schneider pra substituir a perna do robô. Ainda vai ficar mal, porque ele é baixinho. É. Bizarro. Aí é exatamente isso que você consegue fazer, cara. Joga os dados aí, vamos ver se passa. Um e três. Foi, ainda ficou melhor do que tava. Agora tá macio, não faz barulho. Eu olho, beleza, eu olho, agora vamos olhada... transformar o robô num carro e vamos até o... num carro Schneider? Não, a gente já tem a caminhonete lá, não, a gente só desligou, a caminhonete tá inteira. Ah, é verdade. Lá. Não, vocês não desligaram, vocês lançaram a caminhonete tá aos pedaços, cara. Ah, porra, era só as caixas de som que era resistente, que era. É. O carro era normal. Essa galera pessoal. Que gasta mais no som do carro do que no carro é foda, né? Carro de papelão. A galera da ostentação, velho. O carro ainda era rebaixado, ele tava com a suspensão toda fodida. Eu vou olhar pro Ventania e vou dizer assim, ó. Tá vendo o que é o que acontece quando tu mexe com o Superabis, cara? É, a gente é herói falando um nome, cara. A Ventania tá desmaiada ainda. Ah, não, não importa. Ele vai lembrar disso. Ok, grudado. Então vamos subir aqui no nosso carro Schneider, nosso robô Schneider, e vamos até a parte norte dessa força. Não, o Christopher Lambert tá vivo, tá. Como? Vocês cortaram a cabeça dele? Ah, não, dele? O Edson cortou, né? Tá. É, cortamos e agora a cabeça dele tá no corpo do robô. Isso. There can be only one. Mas é tipo o Robocop, tá ligado? Ele não. É tipo o Christopher Lambert, só que. Tá, mas quem tá no ele controle do PlayStation. Tá, mas quem tá no robô? O Christopher Lambert ou o Rob Schneider? O Rob Schneider é a perna dele, do robô. Ah, o Rob Schneider é a perna, tá. Não, o corpo do Rob Schneider, a cabeça do Rob Schneider tá amarrada na cintura do Vini. Caralho, que massacre. Mas, senhor das moscas. Uma pergunta, a gente não pode pilhar, não? Não tem mais nada pra pilhar? Tipo, o cara largou uma espada pra trás. Não, peraí, ó, Godoka. Pega a espada do Highlander aí, que tu era fã do cara. Beleza. Tira no cu essa merda, porra. Essa não dá delay. Eu só achei o Sneaker lá no Superlando lá. Não sei se vocês querem procurar alguma coisa do Rob Schneider. Do carro, não sobrou nada. Do carro, do Rob Schneider. No Rob Schneider só vai ter as coisas no cu dele, porque ele tá cara, só na tendinha. Tá Vini, na hora que você cortou o pescoço dele, caiu aquela bolsa de moeda que todos os judeus carregam no pescoço? Eu não vi bolsa de moeda nenhum, cara. Caiu sim, caiu. Mas tá entre. Tipo, quando ele foi lançado na árvore. Ficou ali próximo a bolsinha do Deus. Muito bem, vamos sair dessa porra dessa ilha. Mas ele só carrega a moeda canadense, não vale muito. Vamos deixar o Ventania amarrado lá, cara? Ele já não sofreu bastante. É, o Ventania não tinha nada a ver com isso, ele tava lá só tranquilo. Cara, esse se fudeu de verdade. Vamos lá, vamos em direção ao avião lá então. Aí vocês vão em direção do avião, vocês o encontram. Certo. Quem é que pilota essa merda? O Vini, né? O piloto da outra vez. Ele é fácil pilotar que nem o Aeromix. É tranquilo, é só um Boeing. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Agora eu tenho a minha cabeça do Rob Schneider da sorte. É, você tem a sorte do judeu. Acompanha você, é uma maldição. Vamos ver. Dupla. 4, 4, 3. Você conseguiu. Parabéns, você ligou o avião. Beleza, eu vou carregar então o... Mas vocês vão colocar o robô ali dentro também? Claro, o Zord Schneider, claro. Zord Schneider, cara. Schneider Zord. Zord Schneider. Aí beleza, vocês estão voando no avião e vocês decolam. Vocês vão pra onde? Pra casa. Pra casa. Casa, velho. Tá pra casa. Nós vamos no endereço do cara lá também, depois, né? Exato. A gente vai contar... Primeiro eu quero tomar um banho. Antes a gente vai contatar nossos amigos hacker. Eu vou aí pra achar de onde é que aquela mulher ligou pra nós, pra achar que se ela tem alguma ligação com esses filhos da putagem. Eu quero. É, agora vocês estão com sinal no celular de novo. Ah, posso traduzir lá o negócio lá. Né? A gente pode pedir uma pizza agora. Bilhete, quero traduzir o bilhete lá. Né? Isso, pede uma pizza, pede pra entregar a 5 mil pés de altitude. O Evandro viu que ele recebeu uma mensagem do banco, falando que a conta de vocês está zerada. De novo? Tipo, nem me surpreendo. De volta ao início. Né? Tá normal. E quando vocês se aproximam da sala da delícia, vocês descobrem que está tudo destruído, que tem uma fumaça marrom. Marrom não, cinza. Se fosse marrom, ia dizer, caralho. Deixaram o churruminho. Deixaram o churruminho usar o banheiro de novo. A fumaça, marrom. Temos um novo papa. Não, pera aí. Aí acabou a história, depois a gente continua. Estamos cansados pra caralho. Esse foi o podcast de RPG. Sinto muito se eu não fui um mestre muito bom. Foi a primeira vez que eu mestrei. Acho que vocês notaram. Foi a primeira vez que eu joguei. Eu também. Tô de boa. Ri bastante. Uhum. Segue o risada, esse que é o instinto, né? Procurar risada e tal. Tanto que nem foi um jogo tão sério, foi mais pra criar uma história louca. Saiu um saldo positivo, matamos o Rob Schneider. E o Christopher Lambert. Exatamente. É, e todos vocês uparam na vida. Opa. E agora a gente vai atrás do cara que tá. Próximo a gente vai atrás do cara que tá fudendo com a gente. E dos brothers dele. Não importa quantos sejam. Não importa. Aí no próximo podcast de RPG a gente vai colocar um, né? Antes assim, no começo, né? Previously on Lost. Agora o Godoka fala assim: vamos lá então buscar o chapéu sedutor. É. Gente, Skype.